voz, dizendo que se arrependeu. Passa até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei. Chegando, primeiríssima! Alguém fala de. E olha só, Padre, o nosso presidente Caquinho também do Flamenguinho. De não dormir. Bora, Caquinho! Mas volta atrás, foi demais, não. Isso é top show! Não sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem. Mas essa noite eu sonhei com teus olhos. E as vagas! Os meus olhos. Ouvi o som da tua voz. O irmão do Dr. Kevin. Dizendo que se já que com a gente, meu irmão. Tô morrendo, sim. E o quê? De saudades. Me disse que a dor chegou ao fim. E você vai voltar. Baile do Patete. Olha o MT, tá na. Só de nos pedir brilha. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu. Tá bonito! De ouvir a tua voz e ficar contigo a sós. Nos trancar, te despir, fazer amor. Ainda escuto o Thiaguinho, o homem das fronteiras, papai. É Red na parada. Não existe fronteira, não existe barreira que eu não possa atravessar. E o quê? Não existe nada, somente tem. Em novembro tem Santa Catarina, viu? Patrícia Malubiche. Matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Sem você ao meu lado. Deixo... Gerente Maxi do Mega Real. Outra... Já que gosta de pega uma fora, meu irmão. Entendo, fui... E aí, Maxi? Você é amigo particular do Patrese, meu irmão. Gerente Maxi na. Você é top show, Juruna, cidade velha, meu irmão. Peço, agora. Me desculpe por você sofrer. Bora cantar, bora cantar. Mas eu quero essa aqui, ó. Quando faz amor. E o quê? Dali. Mais alto. Bem alto, vai. Agora vem. Nosso empresário Michel, o nosso gerente Igor, também do restaurante Iraqui, o ponte da cidade velha, cerveja mais gelada de Belém, né? Essa aqui, ó. Essa é a top! Oh! você tem que decidir. E aí, Bruno Metralha, o Chiquioque comigo também. Grande abraço, meu irmão. Uma vez, a minha GDE. Você foi loucura da paixão. Preciso de você. Marcante, vai. Porque ninguém vai conseguir. A Lara Kelly, a Carol Santos, a Ellen Moreira também. Porque eu não vou e que? Deixar. Quem será? Me diga quem será. Vai. Esse cara que te liga antes de você deitar. E daqui, daqui, daqui, daqui, daqui. Tira, tirari, tirari, dará. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo. O amigo Alce Modesto tá aqui comigo também, o garoto do Red. Mais um dia. O Tiaguinho. Tá todo mundo junto e misturado aí, meu irmão. Os garotos do Red. Equipe Bigodinho. Imagina o quanto. Fala, Bertinho. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. E o quê? Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Lá vai. Não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto te amava delirar. Percebi que amava. E agora? Mas a melhor forma de curar é dizer a Deus. Toma! As melhores! DJ Patrick! E viajando, viajando! E aí, Jair, Jair, Jair, Jair! Já tá na área, Jair! A vida vai bem e você... Olha, meu gerente, pra cima! Foi tão forte assim, me sinto apaixonado. E dessa vez o Lipe tá de rock hoje, hein, Lipe? Todo o carinho que sinto por ti. Como que vamos? Tá namorando? É. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tá tudo. Hoje a apresentação por conta do Felipe Lopes. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto. Bora! Prepara o Ninete Móvel aí! Não foi uma ilusão, me lembro, vejo que vivi. Ele e o presidente Caco Caquinho. Porque me curaste quando estava sofrendo. Prepara aí, Brasil! Com o coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abra. E aí, Marcos! Marcos Serra aqui com a gente também! Um abraço do Batreiro, do Marrobicho! E a galera do Jurunas aqui, ó! Incendiando tudo, me faz perder toda a razão. Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer. Quanto mais eu fujo, prepara pro show. E a apresentação é dele, Caco Caquinho, meu presidente do Flamenguinho. Já já vai apresentar tudo aí pra galera. É no setor. A paixão dá no peito sem você. E aí? E assim, geral. Libera aí na portaria, galera da Toca do Sushi. Os patrocinadores, se liberar, chega sushi lá em casa, desgraçado. Faz de doido. Bora! O churrasco do César, galera, comigo também. Um abraço! No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. E o quê? Por isso sofro. E aí, Kelly? A Juni também comigo. Certozinho, mas não quero te perder. Eu te amo. Deixa ele aqui. Vou correndo encontrada. Edson. Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado viver o amor a três. Bora que a série vai começar. Tá cansado? Agora que a gente chegou pra detonar tudo! Agora! Aí, Mano Bel, quem tá doido que se segure? Se segura! Se segura! Se segura! Se segura! Se segura! Vamos pra cima! Agora! O bate das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Fechado com o baile do Batrense.

viado. E aí, Drone? E aí, dona Helena? Viado, pé de viado. E o bagulho é de viado. Na hora do caqueado. Pé de viado. Aí, moleque, eu vim pra mostrar como é que é. A dancinha do balão. Vim pra mostrar como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que é. DJ é bravo, bravo. E faz cara de mal, sal, sal. E faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança. Vai, bichada, dancinha, dancinha com puxado, vai. Dança, dança, dança. Vai, moleque doido, vai, moleca doida. Vai dançando, vai. Vai, moleca doida. Onde aí, onde aí? Olha o que a galera fala quando o Patrese tá tocando. Olha o que a galera fala. Fazendo fofoca onde o baile vai tocar. Fazendo fofoca onde o baile vai tocar. Senta, senta e rebola. Eu vou te jogar neguin. Senta, senta e rebola. Eu vou te jogar neguin. Tá na hora da dancinha. Eu vou te jogar neguin. Senta, senta e rebola. Eu vou te jogar neguin. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Faz a dancinha dos Mamonas Assassinas. O Gabigol já na área. É Gabigol de gastado. Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. Olha a dancinha da Coliquinha. Bora, Thiaguinho. Dos garotos do reggae. Olha o Alu. Faz a dancinha, dancinha do Brega Funk. E o quê? Faz a dancinha do reggae. Querendo te beijar de novo, o teu beijo me roubou. Agora! Tô no lugar desse na peça, quero sempre. E esse aqui, boa? Querendo te beijar de novo. Alô, Gabigol! Ô, Gabigol, não trouxe a bicha sem gesto. Quero sempre se louco no meio. Alô, Belly! Pela sua pegada, tô bolado, vem dançar aqui. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no reino. Porque você é uma... Hoje é aniversário do Sergete, corre no beijo. Tá logo, vizinho, faz isso aqui. Tá no trampo, ah, corre. Tá logo, vizinho, faz isso aqui. Acabou com a saudade. E aí? Agora? Vai! Tá apaixonado. Tá apaixonado. Então vem! Babaca, vem pro baile do Patrese, que é rapidinho que passa. Vem pro baile do Patrese, que é rapidinho que passa. Explode o aniversário do Conde, tô sabendo. Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente. Olha o barulhinho. Banho de leite. Olha o barulhinho da cama. Seu gostoso. Tchau. Seu gostoso. Obrigado. Tchau. Gostoso. É, Marlon? Tchau. Gostoso. Vai. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer, mas eu consigo. É só me ligar. Bem na manha, bem reduzido. Vamos lá. Tanta saudade, eu tô falando a sua cara. E agora? Só você me ligar, ah, e eu vou correndo te encontrar. Se você me ligar, e eu vou correndo te encontrar. Seu gostoso, seu gostoso. E o Lipe? Gostoso, gostoso. E vai gostoso, gostoso. Gostoso. E vai gostoso. Toma. Gostoso, é? Gostoso. Ah. Gostoso. E o que é isso? Vai fogo! Now this is a story all about how my... É muito caqueado, papai! I'd like to take a minute just say... 13. Quebra. dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. E aí? Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Vai cantar! Sai da minha vida agora de uma vez, vai desaparecer. Nunca mais quero te ver, te entender, dessa vez é pra valer. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Pra cantar! Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. E aí? Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. E não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. Thiaguinho, Wallace. Curar alguém para. Os garotos do Red. E o Everstinho também. Se errou. Aqui, ó. E se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos. E aí, burra? Proteger. O curso de funk hoje vai ser mais suave, né? Assim, parto. Do nada se sabe se volto. Arrepiado. Então não me abandona, amor, eu te imploro. E o quê? E o quê? Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Carina. Prisão perpétua é a morte. Toca do sushi. Sem a parte boa. Patrocinador oficial do baile do Patrês. Ô, rainha, por favor. Bora, Diego. Bora. Bora, Michael. Oh, hoje perdi meu bem, eu rodei, mas troquei e fui tirar. É a toca na parada. Amaram pra mim, que foi, eu não sei. E a Taira. E pra te rever um dia. Agora, agora, agora, vem. Vai tocando, vai tocando. Vem vai cá, tocando. Os garotos do Red. Tô aqui. Pra galera, os garotos de aqui, o Alan Sebastião. Pra galera, faz a festa. Toma. Pra galera. A minha equipe, bota pra quebrar. Bora, Deivinho, Pitbull. E a Tamara da festa. Agitando os garotos do Red. Do Guamá, os garotos do Red. É agora. Seu nome, telefone. Steve Reis, papai. Seu nome, é lista agora. Dá volume. Alô, Steve Reis! Se você ligar o meu, se te trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe. E agora? Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei, armazena ou apaga. Só os melhores, só os principais. Tá chegando, Top Show! Vou aceitar. E tá chegando o aniversário do Conde. Aniversário dele! O bagulho vai ser doido. E o Patrese já tá confirmado. Três dias de rock aí, falou. Você perdeu. Gerente Maxi! Fala, Gabigol! Não sou mais criança pra brincar de pé. Aniversário do Conde. Marlon Beach vai. Você tá. Não me importa se... Aquela sequência de Bel, público. Bem longe, eu atendo, é só... Do jeito que ele gosta. Conde, o Alaô. Beijo Marias vai ser, né? Do líder. É, tu tá babado, né, Alaô? Toma! Beijo Maria. E aí, Neta? É o Felipe Neta. GDS. Tô pronto. Presidente Cacaquinho, o homem do Flamenguinho que detona tudo. Bora, presidente, vai! Quando menos imaginei, você chegou, me fez... Olha o Bill, o Bill e seu filho aí. Tanto tempo esperei, pedindo... O amigo Babo Milhão também, famoso filho do galo, considerado. Amigo do Batese, Bruno Metralha também, Chiquió, tá todo mundo aqui, irmão. Chiquió e a GDS, que raça. Vem na manha, vai! Tocando belas canções pra você me escutar. Gerente Murilo, homem apaixonado, vai! Quero te olhar, nem que seja de longe. E agora? Descobri, descobri, descobri. puxa saco. Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego, tem o real. O baile do Patrese e o Marlon Beat detonando, detonando. Cabo, cabo, cabo, dançou. Considerado mesmo aqui no baile do Patrese. O gerente Max também do Mega Real. Esse então, pai, não se fale. Tamo junto, gerente! Que rocha! O Bill te ama. Eu não paro de falar o teu nome. Cuidado com o Bill, viu? Distrai. Ela tá com ciúme aí. Lá vai! Pegar uma pizza da esposa dele, garçom. Nunca mais nós dois. Lá vai. Só cama e dê. Ah, pensa que logo que é outra mulher. Pimento e zero ficha. Sai do meu lado, eu não quero perder. E o quê? Nem mais um segundo do meu tempo com você. Você. Acabou, acabou. Agora. DJ. Mulherada! Tá na hora, mulherada! É top show! O Vale Brasil! Me arrasta no morro que eu te levo pra dentro. E o nosso empresário também, parceiro Michel. Mãe. E o nosso genetigo também, do Bar Restaurante. Eu te levo pra dentro. É Meraki, é? Meraki. Tô pronto. Me arrasta no morro que eu te levo pra dentro. O que acontece em Vegas? Tá botando um show aqui em cima, pai. Bora ver. Me arrasta no morro que eu te levo pra dentro. Doida. Isso é top show. É Jurunas. Pague do parceiro. E agora? Olha o baile do Juru no sertão. Se pare, porra. E o DJ? Agora, DJ do baile, eu vou sentar na você. Patrese. É no meu sertano, Jurunas. Isso é top show. Ora, o amigo Drone e a dona Érica também, a minha GDS. Sempre comigo. Os garotos do Red também peso hoje, meu irmão. Bagulho doido. Balonheta. Só mancada já. As figurinhas, pô. E aí? Me separei, porra. Um abraço também, Larissa Monteiro. Tá comigo aqui, ó. Agora, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você. E a galera do Rock Sem Fim também. Já quem não vai. É top show! DJ Patrese! Na subida do morro tá tudo monitorado. Joga pros meninos que os meninos joga fácil. Só no paguei! Tô na contenção. Já passou a fase, agora nós é padrão. Já Olha, a mulherada que quer dançar aqui no palco, pode subir, pode dançar. Tá liberado o palco, viu? Tive subir no morro de Aca. Tá liberado o palco. É desse jeito. Pra mulherada dançar. De colete de radinho com a pé. Se subir uma, a gente vai fazer o concurso. Escalante. Vai! Tive subir no morro de Aca. É desse jeito que eu acordo. Tá direto, Brasil, eu acho. Depois te corta. Brasil, se vira no Street do Brasil, tá, meu irmão. Monitora. Alô, Ricardo! Tá. Minha produção, meu irmão, tem que tirar o chapéu. Mente que eu gosto, mente que eu gosto. Bora, Bill, te cocô. Mente com carinho que tá lá, te solta. Boa. Mente que eu gosto, mente que eu gosto. Mente com carinho que coxada te solta. Mente com carinho que coxada te solta. Mente com carinho que coxada te solta. Mente com carinho que coxada te solta. Mente com beat, diferente pra cá. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez... É top show, juro! 01 sempre foi ela, 02 você. Vocês, vocês! Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. E aí, DJ Guga, manda esse conselho pra eles. Bora, mulherada! Deitada, deitada! Joga! Joga! E agora? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Paca. Vem pro baile do Patrese. Com o celular dela que passa. E aí, Wagner do Falange? Que passa. E com a sua esposa aqui pra sempre com a gente, meu irmão. Passa. Tá apaixonado? Papaca. Tá apaixonado? Vai, vai. Toma. Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas. Patrese. O impossível. Gostando do rock da top, né, meu irmão? É bagulho doido. Alô, Lipe! E um beijo, Lá vai! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém. Bora, Conde! Comigo. Eu só assim boto minha vida em perigo. Eu só assim boto minha vida em perigo. É, Bruno. Dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar, eu vou... É, Bruno. Pego de novo. Aê! Pega um pouco no rabo, aí. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. Cadê o grito das virgens? Se é o Bob na top, o Wallace Modesto, é o Bigodinho, é do bigode firme, tem um bigode desse aí, deu de vertinho. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. E agora? Tu vai fuder no céu, piranha. Helicóptero, tu vai no céu, piranha. Dentro do helicóptero, tu vai foder no céu, piranha. E hoje é recorde de público aqui no Top Show, viu, Madrasso? Pia, eu copiloto. A socar! Pia, eu copiloto. Bochecha com bochecha. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. É Flamenguinho, é Bali do Patrícia, é Marlon Bicho. No céu, tu tá no... Agora da comunidade. Piranha, todo mundo junto e misturado. Tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar vocês escolher. Vai! Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar vocês escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita! Aproveita! É o melhor momento da sua vida. Ô, dança, essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança, essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança, essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo. E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto meu dinheiro todo. Todinho. E a parte é que não tem buchicho, não tem perreco e não, tem fofoca. Eu pago e vou embora, bebê! Agora! O William também dos garotos do Red! O filho do TH, meu irmão! Esquecer tua ex-mulher é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Avaré é o melhor lugar pra tu esquecer. O amigo Mati também. Vamos sair de São Marinho. Igual a gente aí, Mati. Vai pra cima, vem pro cabaré. Vamos que vamos. Vem pro cabaré. O Steve Ash também na área. O homem de São Paulo. Aqui é assim. Só tem mulher gostosa. É o reduto das poderosas. Aí, garçom. Me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Aí, conexão BH e Recife. MC Moreno, pega o depósito. Prazer, striptease que é o louco. Eu tô só calado. Deixa eu me na voz. Aí se liga, não. E o Oscar é o mais novo do presidente Caco Caquinho. Ela tá ficando louca. O mais novo filho, mano. Rebolando pro pai. E aí, mulher, eu sei que tu gosta. Então fica de quatro e lança a tua proposta. Se tá de quatro, tu vem por trás e me bota. Só pra mulher nada, bota. Tu vem por trás e me bota. Bota, bota. Bota? Bota, bota, bota. Alô, Pitbull! Se tá de quatro, tu vem por trás e me bota. Pitbull é muita onda. Pitbull é camarada. Vem agora. Cadê o cabo doido? Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Pode vai do rebolando, pode vai do rebolando, pode vai do rebolando. E aí, moleque? Sempre mandando pra ela. Brinca do cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio. E aí, drone? E aí, ela acontece? No seu retrato, lembrando. Bora lá, bora lá! Do passado, beijos e abraços, carícias e amassos. Eu tô com sede, quero beber. Mas despelado, cadê o chope? Do carro, atenção, garçom gordo! O cara tá fim de beber aqui, pai! De lá, atenção, garçom! Traz um combo aí de uísque com Steve Reis. Alô, garçom gordo, acorda, desgraçado. Vai malhar, porra. Bora lá. Beijos e abraços. E amassos. Foi muito lindo, tenho que contar o relato. Mas despelado. É, Galaú, quando tu vê o Caco, tu fica emocionado, né? O Caco, presidente do Flamenguinho. Ali. É Juruna, meu irmão, tem que respeitar. Caco de dois. É Flamenguinho para presidente. Segura. Fala, ô, acontece daqui a pouco. Tá calma. Vai de tese. Cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu toda rapaziada na casa de uísque também. Estou no quarto. Aqui comigo. Um abraço do Batera. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Agora! Da minha boca, tu não vai ouvir, te amo. Bandida da quebrada, bota pose normal. O quê? Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tá babando. Fustei pra poucas ideias por malandro. Emocionado ele, cara. Aproveito e o lado do presidente. Boca me chupa. Vou socar, socadinha. Que delícia vai socar. Bora no funk, bora no funk. Chegou, Steve Reis. Que delícia vai socar. Aproveito e o tempo. Cai de boca me chupa. Minha boca. Vamos! Eu me te amo. Bandida da quebrada. Bota por de normal. Minha xereca. Vamos! Eu nem sei. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Vocês! Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daqueles. É só pra dar um. Pagode da comunidade. Ela terminou. Com... Bagulho doido. Mas o mês aí perdeu. Ixi, fudeu. Fudeu, fudeu. Já tá. Saudade! Tá das amigas aqui. Mil real aí. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Chegou! Agora! 13. É vulga na dona de casa, vou atrás das putas. Que hoje é dia de balada, começo. Gerente Max do Mega Real! É vulga na dona de casa. Você acordou rapidinho. É um abraço, só que eu te devo. Só que a escolha passou com a cidade dele. Obrigado. Meu coração tá partido. Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas. Duas, é? Agora, igual burra. Pra você foi tchau. Pra sua amiga. Puxa lá nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Puxa lá nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando. Quer os amiguinhos que tá de pete? Se não tiver, digo aquela nem olha você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De melhor tô comendo várias tchega. E ela me aeta demais, não me queria ir agora. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Não, vai. Descendo, vai. Vai, bola pro pai, novinha, vai. Descendo. E aí, Jorginho? Vai, bola. Família na gata comigo. Descendo, descendo. Aí olha o toco do Black na voz. Recorda, recorda. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Atenção, garçom gordo, galera, tá aqui firme de combo aqui, meu irmão. Qualquer garçom, traz combo aqui pro Steve Reis. Uísque de gaçado. Pau, pica-pau, dá um jeito aí nos garçons aí, porra. Mas não vale a pena dar moral. Põe no cara o choro, pago pra trás direito. Eu tô estudando bem. Bora. Convidado que leva! Rapaz, não fosse... Vá trabalhar! Nós mete o louco, essa dia de baile. Pra trazer o croco. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. O quê? E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinto e time é assim. Eu vou pro baile da gaiola. E aí? Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te taca piraca. Você, você. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Baile da Colômbia, baile da Colômbia, baile da Colômbia. Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. E o quê? Lá começa de noite. E só termina de dia. Colômbia. Mais da Colômbia. Na tcheca, na tchequinha, bota tudo na bundinha dela. Vai! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Pai Bel Beat, é o jeito de esquecer essa novinha, mano. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chefe. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chefe. Você é novinha, sento. O bagulho tá doido, mas bem. Diferente, difícil esquecer essa sentada em volta. Tá problemático. Bora, chibata! Com a seda. Passando chibata, também o prefeito Jurunas. Esqueça aquele. Menina, companhia também de nosso grande parceiro, nosso empresário Léo e todos nossos atrevidos aqui do Juruna. Bora Léo, bora Léo, Léo. Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha. Que porra é essa aqui? É tipo quando em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha. Deixa aqui, não devolve. Vergonha. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, quero ver, quero ver, quero. Já tá mancada já. Quero ver, tuts. tá faltando uísque aqui, porra! Bora! Já o teu bumbum malvadão. Vai, vai, malvadão. Faz o TikTok aí, Marromi. Marromi, sem conta lá, ele burra. Já o teu bumbum malvadão. TikTok é com burra. Vai, vai, malvadão. Vai, malvadão. Teu vulgo malvadão. Teu negocinho com malvadão. Vai, teu vulgo malvadão. Vai, vai, malvadão. Hoje tem bailão, é uma dela de verdade. Convoquei toda a malandra no grupo do WhatsApp. O DJ do baile. Ele quer sacanagem. O MCRT, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. Ela encostou no bailão. O quê? Trouxe um boldo pra nós dois fumar. E churunas, bagulho doido. Eu com aquele lança na mão. E agora? Avistei a 20. Lavava! Vou machucar. Vem. O quê? Esquivo lança. Cachorrada amargo. Esquivo lança. O Gabigogô. Na vida. Ei, Serpinho. Esquivo lança. Cachorrada amargo. Jogando assim, vai tacando bucetão enquanto eu aperto um fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Vocês faz a pose. Que eu tô gravando, você pagando um pouquinho. Cadê esse Dório? Tá na área, Brasil! Cadê esse Dório? O homem do gás do baile já tá na tela. Tá amando, tá amando. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Atenção, garçom. Traz cerveja aqui pro Ricardo Chitor. O cara tá fio. Tá falando garçom aqui, pica-pau de engraçado. Se prepara. Pode trabalhar todo mundo aí. Bora. Faz a pose. Agora. Olha o flash que vai, eu tô vai, gravando. Vai, você pagando vai, um que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Nem pra ver. Mas já se prepara na raba. Cara da Limoeiro, é? Limoeiro. Cara do futebol lá da Limoeiro. Cara do setor do Juruna também. Galera do Falante também tá na área. Flamenguinho. Tá todo mundo. Bota, bota, bota, bota. Que absurdo, tá com o rabetão com força, com força. Quebra! Tudo da cor. Pariu! Da cor, da cor, da cor, da cor. Ricardo Tidoro! Tá com o rabetão com força, com força. Deixa eu colocar aquelas marcantes com o Ricardo Gomes. Com força! Ele viaja! Ah, é? Que baile é esse que tá maior tumulto? É o J.I.S. do DK no sul. Deixa no escurinho, Brasil! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força, com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. O Thiago, o churrasco da onde? Tá com o rabeta. Churrasco do César, onde fica esse churrasco aí pra me encerrar? Com rabeta, com força, com força. Liberato de caixa, é? Com rabeta, com força. Não, deixa lá. Com força, com tudo. Tá com rabeta, com força, com... Bora, garçom gordo! Tá na hora! DJ Patrese! Do jeito que ele gosta. Pra lá. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Bora, Marlon Beach, vai. Voltas. Isso é top. Ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. E o quê? Que já é. Viajando pra Fortaleza, né? Tá aqui trabalhando. domingo que vem tá de volta. DJ Bidu, pra quem não sabe, é irmão do Patrese. A gente começou lá no Tigrão. Aí todo mundo fala, começamos na Flora, na Beirada. Não é na Beirada, começamos na Florentina, meu irmão. No tempo do Topó. De lá a gente foi pra Beirada. Depois fomos pro Palmares. Tem muita gente que não conheceu o Palmares. Palmares era top de linha também, tipo a Beirada. E hoje tá aqui, fazendo onda. Dou maior valor na Beiradinha, meu. Tô com saudade da Beirada. De vez em quando vou dar uma volta lá. Cuidado, anjo! Mano, Bitch! E abraço aí, velho! Tem na Beirada onde tem? Se tiver, a gente vai lá! Nem sei, pô! Tudo na conta do baile! Se não for na conta do baile, bota na conta do Gabigol, do Alaô aí, tô nem vendo! Vai todo mundo pra Beirada! E a gente aproveita também, viu, Patrese? Que a parada todo domingo aqui na Top Show, baile do Patrese, Mano, Bitch, Ebidu, pagode da comunidade! Todo domingo essa parada aqui, essa bagunça bacana, essa bagunça gostosa que a gente faz. Todo domingo tem Top Show! E é nesse clima assim, meu irmão! E o nome da emoção é Pagode da Comunidade, fechado com o Pagode do Pagode! São Paulo, ele é paulista. Ocupado! É cuzão! A gente vai encerrar o Ricardo de Dores. Minha paz vem no teu olhar, coração falou. Que você tá faltando cerveja pro Ricardo de Dores, gordo. O gordo tá namorando pra ir se ligar, só que aguenta pra tua mulher, pô. Esperei bora. Você voltar, minha paixão não voltou. Quer nem trabalhar mais. Machando já. Tava dançando ali. Se um dia te encontrar, pombo, poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. Lá vai! És o meu primeiro amor. Garçom gordo! Jaguinho aqui, fazendo tudo resto. Gordo, quer roubar o patrão, porra. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo tanto por você. Eu sei do que nunca mais. Dá um chega aqui com os garotos do Red, gordo. E agora? Agora, pai. Eu passei o Jay Juan, meu irmão, é do Jurunas, não o Patrês. E o Marlon Bicho também. Marlon Bicho, pra quem não sabe, era do prédio. E se mudou pro Jurunas. Doido agora. Pega o carro no poste, esse doido. Bora lá! Fala, Pitbull! E o nosso brother, parceiro Pitbull, tá aqui com a gente. O Fagner também! Fagner do Falange! Sempre aqui, ó! E aí, dona Erika? E aí, drone do Barreiro? Wagner Falange é a sua primeira dama, né? Deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou. Dolly do Barreiro e Dona Érica, o casal top do baile. Lá vai no caqueado, no gingado, caqueado. E a galera vai dançando e o Patrese detonando. E toma na pressão, toma no caqueado, toma na pressão. E a galera vai dançando, toma! E agora? Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou... Watch the baby! O Leandro Navegante! Voltar. E a Dani também! César, galera, comigo. Pablo Chico. E o galo do Thiago Doido. Todo mundo, Chiquinho. A GDF. Que a gente passou. E aí, Marlon Mitch? E a gente sucesso. Essa sequência está dividida, eu posso. O Conde da Valor. Mas eu... Gratidão, não. Outro não ama você. E aí? Pois só te faz chorar. Só te vai sofrer. Agora, Chico, agora. E eu venho de longe pra te socorrer. E o quê? Não chore mais. Ei, Gabigol. Seu amor, não só na mãe. Don't cry, baby, don't cry. Todo domingo é assim, ó. Não chore mais, meu bem. Não tá na sequência, hein, cara. Não chore mais, meu bem. Lá vai. Don't cry, baby, don't cry. Não chora, boa. Não chore mais, meu bem. E aí, Bruno? A pressão tá normal já, né? Não chore mais. Vai! A galera que conhece! Meu presidente Caco Caquinha, ele chora nessa, meu irmão. Que rocha! E aí, Caco? Feita de amor. Açaí! Assim. Oi, que é? O maior do Juruna, tá tudo errado, escrito aí. Escreveu errado. Cerrado tá liberado. Onde fica esse açaí aí pra me encerrar? É melhor de... Dá o endereço. De mim. O presidente Caco tá ali, ó. Cansei de sofrer. Olha quem tá na área. Quero companheiro. Açaí do Keké. Onde fica, porra, pra me encerrar lá? Cá de cavalo, é? É para, já sabe. Não vai botar água no meu açaí lá. E faz de doido. Já me falaram que é grossão o bagulho, né? Tá pedininha. Olha a Camaia que não gosta das meninas dançando funk. Agora dá bicuda nas meninas. Ciumenta. E agora? Açaí do Cacá. Um dos melhores do Juruna. E aí, Cacá? Tá agoniado pra serrar lá. Ele falou só um litro. Então segura. Marcante. O Ricardo tá emocionado com essas músicas aí, ó. Agoniado, meu irmão. Presidente Caco Caquinho, olha aqui pra ele. O Ricardo Chitures, o homem do gás do baile. É o patrocinador oficial do baile do Baté. Do Flamenguinho também. Vai. Agora o que me resta são meus pensamentos. Tu gosta dessa, né, Ricardo? Duas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Lá no fundão! Não pude ver. E aí, o Wallace Modesto? O Ebertinho, o Tiaguinho, galera do bigode, água do bigode escroto, é dois. E voltasse atrás. Lá vai! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz. Olha, saí do Samaré, encerra. Bala. É pra me encerrar, é? Só mentira, já amanhã eu ligo e ninguém me atende. Tudo dormindo, só tese. Até eu sair do centro de engraçado lá também. Lá vai! Ainda tem um sair do Gabigol. Açaí do Gabigol é tudo certo, é a Nani Deu dele. Ele manda deixar lá em casa, 5 litros, meu irmão. Égua top de linha. Açaí do da Gabigol é bagulho doido. Chama, querida, um pouquinho a farinha, senão fica muito. Queria tanto que. Caraca, barata, não gosto. Entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Bora, Ricardo. Ricardo Chitores e o seu novo amor. Esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. O amigo Nieta é o massagista da GDS. Ver aonde é. Está. E aí, Nieta? Grito massagista. Nome sem parar, sem saber. Mão do advogado também tá na área. eu sou Kevin. Beijo pra cá, pelo nosso amor. Ego das músicas, meu amor. O Bahia. Agora. Mais uma. O Fagner, que a esposa dele dá maior valor. E aí, Fagner do Falange, é agora. Da comunidade. Com toda a magia e encanto até o olhar que... O Alaô deu papo. Ele tá de olho na presidência da GDS. Que até hoje guarde... Tá de olho ele, Caco. Que Alaô é safado. Encanto até o olhar. É da rasteira dos homens lá. E aí, Bruno? Cadê o cara fino? O cara fino não, o Chibato tá aí já. Em toda a canção vou te falar. Chibato é camarada, mano. Amei tudo que faço. Chibato é meu bro. Sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E o quê? E a tua voz me dizendo te quer. E agora? E se você não quiser mais voltar? Água da música! Te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro. Beija ela, Gabigol, agora! Sushi é toca do sushi, meu irmão. Bora, Diego! Meu mar! Chego lá, não tem frescura. O que é que tu quer, patrão? Te peço pra voltar. Ó na mão! Deixei te amar. Eu particularmente gosto do temaki lá. Essa semana eu vou pedir. Prepara. Alan Beach. Tipo aquela coxinha gigante. Come só ele. Duas. Tá doido de garçom. Sensual. Lá vem. Eu voltei, mas agora... É corda, Chiquinha! Chamar. Olha a vestida. Podes... Nunca mais curti esse som. Te... Fala, Juan! As estrelas... Parceiro Juan da Dimas também tá aqui comigo. Por isso vale tentar. Ela, ô. Oh, é safado. Meu amigo, safado, falso, mas eu te amo. O meu é brincadeira. Fala, eu admiro de ti. Ninguém sabe que tá safado, é tudo certo. Depois que tu vem pra vereador de novo, não, pra prefeito, eu acho, né? Deputado? Ah, diga, estadual, federal, e vem tudo. Tem 5 votos lá em casa pra ti. E a mais bela luz do luar. Vou voar adesivos. Designer. Água, gente. Por isso vale tentar amor. Tá na tela. Em cada instituto. E o quê? Meu sorriso é sempre o meu prazer. Agora. Vale tentar. Machucar hoje, meu irmão! Pra machucar! Agora! Quando eu botei aqui, escondeu aí, ficou igual um freixo. A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu radio. São 4 ciclos no... Essas músicas aqui, ó. É do tempo da Florentina, do tempo da Beirada, do Palmar. Só pra quem conhece. Então bora, já já. Vai começar a qualidade de novo. Mais puro no céu. Um, dois, vai! Sempre está lá e vê ele voltar. Tá bonito! Mas o mesmo, mas estava em seu lugar. E no próximo sabadão, dia 21, a volta do Edmar. Chega lá no Mormaço, viu? Sábado tem Mormaço, pagode da comunidade, na vibe. Só vai dar o que falar. Sabadão tem Mormaço! Essa semana eu vou tirar uma folga, meu irmão. Eu vou ficar tudo liso na minha produção. Vou viajar, pegar uma folga. aguento mais. Vai matar outro. Semana que vem tô de folga. Começar assim, no ponto. Quarta, de folga. Quinta, Caribe, folga. Sexta, ponte, folga. Sábado, será? Caramba, o Beat anunciou aí, folga. E domingo aqui também tô de folga. Eu acho, né? Acho que vou voltar no domingo. Bora lá! Tu deixa só o burra comigo. Leva o Bill, que ele é muito nojento. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. E o cara? Me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. Vai! Eu não sou tua.